20h30 na Super Rádio Piratininga de São José dos Campos, São Paulo, para todo o Brasil, através do canal 112, Rádio 26, via satélite Texat. Você que está ligado na 750 AM, aquele abraço e o boa noite do Simãozinho. E agora, olha, 20h30, que peninha, Roberley. Mas já está chegando aí os valetes, né? Então, olha, muito obrigado pela sua presença e vamos fazer o possível que você continue com a gente aqui, tá bom, Roberley? Aqueles homens que eu via cantar há muito tempo, oh, beleza, e hoje estou junto com eles aqui, feliz da vida, olha, chegando aí, todos dois, cada um mais bonito do que o outro, chega com vocês os valetes para cumprimentar todos os ouvintes. Tudo bem, Simão Zé? Tudo bem, eu navegante. Beleza. E o piano? Boa noite, piano. Boa noite, Joãozinho. É um prazer estar perto de vocês hoje. O prazer é tudo meu. Isso. Boa noite aqui do navegante. E o boa noite do piano? Os Valeta. Os Valeta. Aê, garoto. Rapaz do céu, viu? Tudo bem, né, Joãozinho? Vocês aí, eu sabe que primeiramente, deixa eu agradecer você essa oportunidade. E também o nosso chefe, Antônio Leite. Isso. A Soninha, que está na escuta, né? Justamente. Obrigado por essa oportunidade e parabéns pela grande ideia. Porque nós, artistas do Vale, principalmente aqui de São José dos Campos, precisava de um espaço desse, né? Isso. Um espaço desse, e agora, ainda além, porque estamos falando para todo o Brasil. Para todo o Brasil, navegante. No canal 112, Rádio 26, via satélite Texat. Beleza. É isso, piano? É isso aí, Simone. Piano falava, meu Deus, quando eu vou cantar pro Brasil, tá aí. É, a gente sempre, né, tá na expectativa, um dia vai dar certo. E deu, né? Hoje deu certo. Tá vendo a Simonzinho, né? Isso. Beleza. Ô navegante, agora eu pergunto pro você, eu pergunto pro piano, qual música vocês vão cantar, vão abrir cantando, navegante? Olha, nós gravamos, aliás, já aproveito mandar pelo canal 12, Rádio 26, lá pro Sul. Pro Sul. De Luiz de Menezes, né, Piana? É, Luiz de Menezes, terra que canta. Terra que canta. Ai, meu Deus do céu, terra que canta. Manda aqui, Dayara, gente. Deixa cair, Aparecido Barbosa, 20 horas e 34 minutos. Amar a terra que canta, não precisa que me mande. Eu nasci lá na fronteira, coração do meu grande. Sou essa voz bem crioula, que nasceu sob o apoio do Pampa Brasil, que ali no mar é o arroio. Do Pampa Brasil, que ali no mar o moço aqui da cidade, a sua origem contesta. Não gosta de ter com baixa, chapéu quebrado na testa. Não importa o que eles digam, ou que de mim achem graça. Sou guaxa e orgulho tenho, na origem da minha raça. Sou guaxa e orgulho tenho, na origem da e puxe nossa morena, das ancas bem retopadas, das tranças bem penegridas, de olhar de voz assustada. Junto ao meu peito, venha sentir o meu afago. Venha sentir como eu sinto vibrar a alma do pago. Venha sentir como eu sinto vibrar a alma do pago. São 20 20:36 na Super Rádio Piratininga de São José dos Campos e ao programa Porteira Sertaneja. Acabamos de ouvir aí Terra que Canto com os Valetes, mas eu nem vou falar nada. Sabe, deixa vocês dois que falem. Obrigado. Sabe quem tá matando a saudade, viu, Simãozinho? É quem? É, a gente tá matando a saudade, né, Piana? É. Porque agora pra todo o Brasil, mandar um alôzinho lá pra nossa terra, lá pra capital da Manchuba, da Tainha, Iguape, lá no litoral. Iguape. É? É. Rapaz, eu fui em Iguape. Você conhece Iguape? Agora vocês me tocaram lá no fundo do coração. Eita. Porque a praia mais linda que eu já vi é a praia de Iguape. A gente chega na cidade, aí atravessa o ferro bote, né? Sai uma ilha bonita, chega lá, a gente pega aquela praia assim, os postes vai sumindo. Ilha Comprida, Iguape, é nosso berço, né? Saudade de lá. Se bem que nós devemos muito a São José dos Campos, nós fomos criados aqui. Nascemos em Iguape, no litoral sul, mas temos como terra mãe São José dos Campos. Beleza. Que nós ensinou a tudo que somos, o que temos, ganhamos aqui nesta bendita terra que hoje está completando. É, hoje é aniversário, mais um aninho de vida, né? 233 anos, né, Pedro? É, claro. E nós, Simãozinho, sabe que nós somos os primeiros, nós somos os pioneiros em música ao vivo em nosso vale. Isso há 35 anos atrás, começamos na churrascaria do André. Olha só, então nós somos os pioneiros em música ao vivo acústico. É com um violão sem eletricidade, né? Isso. E continuamos nesse estilo até hoje. É por isso que eu falo, vocês não podem ficar fora de um programa desse, né? Com o pessoal aí para mostrar a nossa querida música brasileira a todo o Brasil. Porque vocês são os primeiros. Quando eu cheguei em São José, tinha que os valetes, né? Os valetes. É os valetes. E eu cheguei aqui, aprendi a gostar dos valetes naquela época que vocês iam na televisão. Nós somos esse disco bonito, né? Nós somos a segunda dupla em São José a gravar. É, rapaz. É, começamos a gravar em 74. 73. Muito bom. 73, 74. Naquele tempo o cabelo nosso era pranchinho, né? Agora tudo branco. Não. Cabelo branquejou, o rosto enrugou. É tudo branco, os fios que tem. Então, olha só como até o nosso chefe, Antônio Lito, da Tia Cabelo. Tá chegando, rapaz, tá chegando. Ele falou assim, ó, navegante. Aí ele fala assim, é o seguinte, rapaz, o galã, o serviço tá difícil aí fora, hein? Então vamos cantar mais, vamos? Vamos cantar mais. Nós gravamos aí uma homenagem aos profissionais do volante. Certo. Aos motoristas, né, aos caminhoneiros, aos motoristas de táxi, aos motoristas particulares, de ônibus, enfim, a classe, né, que de motoristas. Certo. Nós gravamos do Zé Rodrigues, uma música muito bonita, né, Piana? É, Zé Rodrigues é Carga Pesada. Carga, né? Pesada. Carga, né? Pesada. Carga Pesada. Muito bonita essa música aí, isso, viu? Ah, beleza. Então deixa cair a partida, Barbosa. Enquanto são 20:39. Carga pesada, eu trago contente. Outra fica escondida a zombar da gente. Vimos aí esses meninos que cantam bonito demais. Rapaz, essa homenagem é bonita demais, viu, navegante? Viu, o piano? Mas é fora de série, né? Os valetes, sempre foram os valetes, sempre serão os valetes, obrigado, né? Obrigado. Então, rapaz, você pois quer é, dar... Simãozinho, eu queria mandar um alô para o Mato Grosso, né? Nós estivemos lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, lá no isso, norte, Mato Grosso, né? Os matogrossenses que agora, graças a Deus, estão ligadinhos com a gente, né? E vocês estão cantando assim, fazendo show em algum lugar? Nós fazemos show em restaurantes, Simãozinho. Restaurante. É, e continuamos naquele mesmo estilo de que nós implantamos em São José dos Campos, o acústico, né? Certo. Nós cantamos nas mesas. Por exemplo, você senta na mesa com sua família para almoçar e nós chegamos lá e cantamos a música que você quiser. Meu Deus do céu, então eu vou, qualquer hora eu vou com a família almoçar no restaurante se estiver cantando. Pô, lá. Não, será um prazer. Aí eu quero ver vocês cantar. Altas montanhas, quase encostado ao céu. Altas montanhas. Isso. E agora, dia 4, 5 e 6, nós cantamos lá, Alô Litoral Sul, né? Bertioga, né? Bertioga. Lá em Bertioga, no dia 4, 5 e 6. Estaremos por lá, se Deus quiser. E aquele negócio que um caboclo deu um tiro no outro, o outro deu outro tiro no outro, Zé... Francelino Zé Damião. Isso, Francelino Zé Damião. Vocês também são marvados, que aquela moda lá é bonita demais, rapaz. Aquela música é do Velho Serrinha. Isso. É, aliás, foi gravado por eles, né? Serrinha, Caboclinho, há 45 anos atrás. Olha, né? Que beleza. Isso aqui é porém, meu filho. Bom, né? O navegante... Chama-se Os Dois Valentes. Os Dois Valentes, né? O navegante, mas antes de cantar, e digamos que a pessoa queira contratar você, né? Como pois é que não. Faz para telefonar para você? É muito fácil, irmãozinho. É muito fácil? É muito fácil. O nosso telefone são dois telefones. Certo. É 334-3431. Logo, rapaz, gostei. Ó, 334. Isso. De novo. 34. E agora 21. E outro telefone, né? E outro telefone é 321. 321. 36. 36. 35. 3335. Então, você que quiser contratar os valetes para cantar, aí tá vendo só o Nós cantamos em aniversário, cantamos em restaurantes, cantamos em festa de casamento, cantamos em festa. De... Só não cantamos em velório, que é muito triste. Só não cantamos em velório, que é muito triste. Mas se mesmo conforme for amigo, o Arantes já tá dando risada lá. Olha lá. O Arantes, o avô dele é nosso fã, né? O Adalberto. Aliás, o Pião não lembra, né? O Adalberto. Adalberto acompanhou quando nós vencemos o festival lá no Geraldo Meirelles. Em 1972, o Adalberto foi com a gente. Né? Foi com nós lá. Isso. Muito bem. Você falou nos dois valentes, né? Os dois valentes. Mas primeiramente, deixa eu avisar, falar, Simãozinho, isso é para todo o Brasil, para São José dos Campos, nosso Vale, São Paulo e todo o Brasil, né? Que nós cantamos aniversário, casamento... E para desbeber, até em Delore a gente canta de vez em quando. Nós tivemos um amigo que faleceu aqui e nós cantamos no Delore dele. Um dia eu falei isso aí para os colegas meus, eu falei, o dia que eu morrer, eu quero que vocês vá lá com a viola cantar. Sabe que é difícil, não é fácil. A gente brinca assim, mas é difícil. Nós já cantamos por duas vezes, né? E é difícil porque a gente é amigo do camarada. Isso. E a música realmente, geralmente, é a música que ele mais gosta, né? E aí você começa a cantar e no fim você se emociona e a voz embarga e não tem jeito. Aí vem o choro fica meio difícil, fica, né? Fica meio difícil. Não, mas eu sou assim, quando eu vejo os outros chorando eu começo a rir, né? Então, eu não gosto de ir em velório porque quando eu vejo os outros chorar eu começo a dar risada. Então, mete fogo aí, Aparecido Barbosa. É os dois valetes, né? Isso. Esse é os valetes. 20 horas 48 minutos. Sertão de Mato Grosso, Francilino e Zé Damião, era inimigo de morte, os dois era valentão. O Francilino insultava, fazendo a declaração: se eu não bater neste homem, não quero valer o tostão. Zé Damião quando soube, no revólver deu um beijo, pra matar o Francilino, eu sei que não pestanejo. Eu tenho bala de aço, meu 38 eu manejo, vou deixar a cara dele, que nem ralador de queijo. Se encontraram numa festa de São João, todo o povo esparramou, receando a situação. Francilino deu um grito: abre a boca, Zé Damião, que eu vou atirar dentro dela pra não estragar a feição. Damião abriu a boca, sua coragem lhe mostrou. Distância de 20 passos, dois chimite relampeou. Duas balas bem certeiras, na mesma hora estourou. Francilino e Zé Damião, na mesma hora tombou. Viveram dois homens mortos e na mesma posição. Revolve da mesma marca, calibre e fabricação. Em cada peito uma bala, cada bala no coração. Muito bem. bem, são 20 horas e 50 minutos na Super Rádio Piratininga de São José dos Campos, São Paulo, para todo o Brasil. Aquele abraço e o boa noite do Simãozinho. E o programa é Serão de Caboclo. A direção é dele, do jornalista grande Antônio Leite. E quem fala agora é o Zolete. É isso aí. Daí, piano. É. Depois dessa música brava aí, bonito, não, né? Rapaz, isso aí é tiro pra um lado e tiro pro outro, né? Rapaz do céu, né? Eu saí correndo aqui quando eu vi aquele negócio de bala falando aí, eu fui parar lá perto da escada, rapaz, né? Essa aqui nós vamos tocar agora, nós vamos mandar ela pro Antônio Leite, pra Soninha. Isso, né? Eles estão ligadinhos, né? É, Antônio Leite. É. E agradecer o Antônio Leite. Claro, né? Agradecer pela oportunidade da gente, né? Pra gente, pro programa Simãozinho, tá? E ele mandou um abraço pro senhor hoje. Ah, é? Pro piano já tá. Antônio, então um abraço pro senhor. Tá muito bem. E ô, Simãozinho, com permissão sua também, queria oferecer essa música depois também, tá? Mas então, oferecer agora já. Oferecer pra pessoa que tá ligadinha lá, o Madalena. Madalena. A filha dela também. Isso. Tá? Decoração pra ela. E lá em Jacareí, a Vera Lúcia lá é fã de vocês, olha. Vera Lúcia, obrigado, né? Lá, Vera Lúcia, isso, a mamãe dela, a Dona Vicentina. Dona Vicentina. É, e todos os familiares deles lá, ó, fã do Zolete. A Dona Ilma, né? A Jana. Isso, a Dona Ilma. É. O Zé Cupido. Grande Zé Cupido, amanhã ele tá firme aqui com o sanfonão, né? O Scala também, né, Jus? O Scala, nosso irmão Scala, né? Que tá ligadinho com a gente. Beleza. É. Então a música é? Pois é, Simãozinho, mais uma vez dizendo que o nosso telefone pra. É mesmo, show, rapaz. Né? Telefone, rapaz. 334-3421. E eu posso falar outro? Fala. 321-36-35. Isso, liga pra nós, né? Nós fazemos restaurante, aniversários, casamento. E em qualquer festa nós vamos cantando. Muito bem. É bem. Então, isso aí. Quando você tiver um time que você quer ganhar do outro time, aí você contrata nós. Pra nós cantar atrás da trave do outro time. Pra atrapalhar o goleiro. É, aí eles vão correr atrás de vocês e larga da bola, viu? É isso. Oh, meu Deus do céu. Nós fomos a primeira dupla sertaneja. Depois disso, muitos regravaram, né, Piano? É. Mas nós somos os primeiros a gravar Ataúfo Alves. Ataúfo Alves. Isso. Oh, manda lá pro Antônio Leite, né? Antônio Leite. E pra todos vocês e pra todo o Brasil. Beleza. É. Olha, mandar um abraço pro Marcelino Sertanejo, que está parabenizando vocês, muito e o Rubem Leite Uribe. E também pra Rosa. A Rosa que está ligadinha com a gente, né? Deixa cair então a partida do Barbosa. Meus tempos de criança. Oh, beleza. Música bonita. Não é essa aí não, meu filho. Rapaz, ele deu uma essa pulada aí, lá, né? Essa aí é do Mael, né? Muito Mael, bonita também, você tá certo, foi nós que meus tempos de criança, né? Foi nós, isso aí do Mael. Nós queríamos botar o Fóvis, viu, meu filho? Então, ele já se acertou lá, né? Depois eu vou levar você pra ver nosso comedor, né? Então deixa cair, 20 horas e 54 minutos. Yeah. as travessuras eu fazia. Jogo de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Valetes, mas agora faltando só 3 minutinhos pra nós ir embora, mas nós vamos dar um jeito de cantar mais uma, vamos, viu? Vamos depressinho então, depressinho. Vamos nessa. Então vamos fazer o seguinte, vocês despedem, nós deixamos cantando, né? Então nós despedimos, né? Isso. Obrigado, Simãozinho, pela oportunidade, obrigado, São Paulo, obrigado, Brasil, obrigado, nosso chefe Antônio Leite, pela oportunidade também. É isso aí. Você falou tudo, né, Antônio Leito? Obrigado por toda a oportunidade que teve para nós. Olha, eu agradeço vocês, foi muito bom ter a presença de vocês, aí os Valete, também o Robert Leito Uribio. E amanhã nós temos a presença do Zé Cupido e do Mirabel e Moacir, amanhã, das 20 às 20 horas, né? Muito obrigado mesmo, os Valete. Vamos fazer força para vocês continuarem com a gente aqui na 750 AM de São José dos Campos, São Paulo, para todo o Brasil, através do canal 112, Rádio 26, via satélite Texat. Gente, eu quero agradecer também, vou junto com eles enquanto fica cantando a música, eu estou indo embora junto com os Valetes, né? Porque este programa teve a direção geral do grande jornalista Antônio Leite, apresentado pelo Simãozinho, na máquina de som foi ele, o Aparecido Barbosa. Muito obrigado mesmo, esse é mais um serão de caboclo que vocês acabaram de ouvir. Tchau, gente, até amanhã, se Deus quiser, aquele abraço e o boa noite do Simãozinho e os Valetes cantando pra vocês. Pena branca. Deixa cair. Tchau. Um abraço também pro meu amigo lá da 99.7. Aô, meu Deus do céu, Anderson Arantes. Tchau, gente. Penas brancas, minha colega de solidão. Me diga se não te espanta o canto triste desta canção. Se vives abandonada, chorando a ausência de um falso amor. Um sol e pão, vinha branca, porque eu sofro a mesma dor. Ai, lará, lará, lará. Ai, lará, lará, lará. Um sol e pão, vinha branca, porque eu sofro a mesma dor. Pombinha tem penas brancas. Não puxas pra outro ninho. Branca, pois já não posso viver sozinho. Bombinha, também eu trago cheio de penas meu coração. Igual uma pomba branca saltando triste numa prisão. Não sofra, pombinha branca, com a lembrança do que se foi. Somente a cruel saudade hoje é que resta para nós dois. Ai, lará, lará, lará. Ai, lará, lará, lará. Somente a cruel saudade.